entra no clima, Joe, entra no clima. Entra no clima, vem com nós com a mão pra cima. Tudo e preparado, eu me apresento, estou aqui. A firma é Black Sea e a casa vai cair. Pronto e preparado, na palavra estou armado. Se levanta mais um soldado contra as obras do diabo. Habilitação de Satanás na minha vida já saiu. A família Black Sea bota fogo no pavio. Tenho muito que aprender, mas sem medo eu sigo em frente. Aqui quem fala é mais um louco, liberto da serpente. Quando o rap invade a cena, treme, treme, treme o chão. O som é tipo uma bomba de efeito explosão. A tropa preparada, só lunáticos alistado. Três loucos desse lado ligando os loucos do outro lado. O flow aqui é forte, quem abraça vai ficar. Tipo mil e uma noite, bem pra lá de Bagdá. O tempo aqui é quente, os mano vem entrar no clima. Vem com nós com a mão pra cima, os mano, as mina. O barato aqui é louco, é mil graus, o som não para. É peso de cristão, pode chegar, essa é a cara. Entra no clima, Joe, entra no clima. Entra no clima, vem com nós com a mão pra cima. Entra no clima, Joe, entra no clima. Entra no clima, vem com nós com a mão pra cima. Entra no clima, Joe, e larga esse desespero. Morra para o mundo e viva com Deus verdadeiro. Eu sei que não é fácil, mas Ele vai te ajudar. Se você abrir a porta, Jesus Cristo vai entrar. E quando Jesus entra, meu irmão, você vai ver. Todo mal tem que sair, todo mal vai se render. Assim como as trevas são queimadas pela luz, assim é a sua vida na presença de Jesus. Pois só Ele é o caminho, a verdade e a vida. O príncipe da paz hoje te mostra a saída. A derrota é para os fracos, eu sou mais que vencedor. O sangue desceu na cruz, minha vitória declarou. O véu que foi rasgado do início até o final. Na presença do meu Deus, desbarato todo mal que vem contra minha vida pra tentar me destruir. A glória que é maior e tu não pode resistir. O óleo que ungiu Davi na minha cabeça já caiu. O reinado de Satanás da minha vida já saiu. O poder do Senhor se manifesta em toda a terra. Num estilo diferente eu prego a paz em meio à guerra. Entra no clima, Joe, entra no clima. Entra no clima, vem com nós com a mão pra cima. Entra no clima, Joe, entra no clima. Entra no clima, vem com nós com a mão pra cima. Clima, alegria, passo e compasso. Som que vem de cima, com Deus eu dou meu passo. Quem acredita põe o pé, mergulha o corpo inteiro. Na água agitada por Jesus, eis o Cordeiro. Que purifica a vida, me guia e ensina. Inspira e ilumina, e põe no clima viva. Que tá no clima do Senhor, que age, espera, onde for, espera, agir, até na dor. Nesse clima agito, vou, vem que é festa, movimenta, vamos nessa. Se no mundo dava tudo, mas pra Deus é que interessa. Festa, agita o globo, vira o style. Black CMDP colado no seu baile. Entra no clima, Joe, entra no clima. Entra no clima, vem com nós com a mão pra cima. Entra no clima, Joe, entra no clima. Entra no clima, vem com nós com a mão pra cima. Entra no clima, Joe, entra no clima. Entra no clima, vem com nós com a mão pra cima. Entra no clima, Joe, entra no clima. Entra no clima, vem com nós com a mão pra cima. Entra no clima, Joe, entra no clima. Entra no clima, vem com nós com a mão pra cima. Entra no clima, Joe, entra no clima. Entra no clima, vem com nós com a mão pra cima.